lacrimogêneo é gás tóxico. Cheque, liguei o fresh, no fórum desembarga, desova, vossa excelência é pegajosa. Mó break, gruda que nem chiclete, com digilop show, na TV enlouquece, vixi, conspirou, o afanador, já já de xi. Oxi, mesmo que estente, nosso tapete não há quem puxe, é o scratch, multiplica xê, é um milagre show. O desemprego xi, aumenta como avalanche, universidade é um sonho distante, chega no lance, unidos estaremos sempre avante. Nosso amor pela favela é chama viva infinita, nunca enferruja, é como inox. Sabe qual que é, doido? Sobrevive é só os fortes, rap bate forte como box. Oh yeah, aqui é assim que é, então representa na fé. Vesti a camisa, eu sei como é, oh, e assim yeah. Se ouve um preto, estou aqui, então vou decidir. Cê vai ouvir minha voz. Eu chapei do presídio, me lembrei, Franco da Rocha, visitei. Eu cantei pras visitas e pros irmãos também, eu sei. E então, me emocionei, eu vi respeito, vi lágrimas. Político assassino não recebe penas máximas. Difícil como o quê? Então vai se fur. Pois poderá acontecer com qualquer um, comigo ou com você. Pois quem governa põe atrás da cela. Qualquer um que representa, que faz pela favela, igual Nelson Mandela. Covardia é uma merda, confio em meu senhor, que a justiça tem valor. Sim, 509 e eu juro, é muito mais que um jumbo. Família RZO, RHK, tamo junto, vagabundo.